Essa música é o seguinte. Essa música é a história daquele casal que tá quase terminando, mas não sabe se termina ou não. Decide o que você quer da sua vida. Tô precisando saber pra poder levar a minha. O ponteiro desse amor marca pouca gasolina. Me beija de qualquer jeito, quase nunca é de língua. Toquei no seu corpo e ele não me respondeu. Fingiu que não me conheceu. Seu coração tá querendo virar a cara pro meu. Estratégia pra me deixar me ignorar. Fazia parte, cê queria que eu terminasse. Pra saudade me cobrar mais tarde. Não vai ter colher de chá. Se não me quer, deixa eu de lado. E se for sair, deixa claro. Certo e eu intervalo. Pra quando eu tiver com alguém nos amasso de gato, cê não vem me enchendo o saco. Esse amor marca pouca gasolina. Me beija de qualquer jeito, quase nunca é de língua. Toquei no seu corpo e ele não me respondeu. Fingiu que não me conheceu. Seu coração tá querendo virar a cara pro meu. Estratégia pra me deixar me ignorar. Fazia parte, cê queria que eu terminasse. Pra saudade me cobrar mais tarde. Não vai ter colher de chá. Se não me quer, deixa eu de lado. E se for sair, deixa claro. Se é fim ou intervalo. Pra quando eu tiver com alguém nos amasso bem nada. Se eu não vim mexendo o saco. Pra quando eu tiver com alguém nos amasso bem nada. Cê não vi me enchendo o saco.